Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 19º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Ora, cá estamos numa tarde animada, como é hábito, e vamos começar com uma boa sugestão musical. Desta vez não é do João Oliveira, porque ele hoje não pôde estar, mas é aqui uma escolha muito democrática de três elementos do Clube de Rádio. Começamos pela sugestão do Pedro Andrade. Vou sugerir Skrillex Stranger e um clássico da música portuguesa de Carlos Paredes, Verdes Anos. Muito bem, boas escolhas. E o nosso Francisco Carvalho, o que é que sugere? Sugiro Rise de Eddie Vedder. Muito bem, está sugerida a música para este programa. Here in the dark I can see who you are. I see so clearly. The beat of my heart just stops and starts whenever you're near me. I just gotta thank you. All the love I gave you came and you took it all away. And now there is no pain, there's everything to gain here. Now that I'm lost, I think I'll stay in hell. You'll become a stranger. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Temos hoje novamente connosco Sebastião Barbosa, que já toda a gente percebeu que é uma figura de destaque nas notícias e na comunicação social nos últimos tempos, representante da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, Sebastião, é um prazer ter-te de novo no nosso programa. Boa tarde. Pois, desde a última vez que estiveste aqui, a Associação de Estudantes não tem parado. Continua na luta pela remoção das placas de fibrocimento da Escola 7. Soubemos que no passado, dia 1 de fevereiro, foram recebidas no Ministério da Educação. Faz-nos então o ponto da situação. Antes de dizer qualquer coisa, agradecer novamente à professora pelo convite lançado à Associação de Estudantes e é um prazer para mim estar aqui em representação dessa mesma associação. Essa reunião que a professora referiu surgiu e aconteceu devido a um pedido de audiência que nós fizemos logo imediatamente à manifestação levada a cabo no dia 4 de janeiro. Enviámos um pedido de audiência ao Sr. Ministro da Educação para o recebermos na escola de Oliveira do Hospital, para ele poder ver in loco a situação e a gravidade da mesma. Contudo, devido a impossibilidades da agenda, o Sr. Ministro não pôde vir cá e, todavia, fomos convidados pelo Ministério a ir a Lisboa para sermos recebidos pela Sra. Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, e pela Chefe de Gabinete do Ministro da Educação, Inês Ramires. Saímos satisfeitos dessa reunião porque saímos com as certezas dadas por quem detém o poder executivo para alterar a situação, que as obras relativas à remoção e à substituição das placas de fibrocimento começarão dentro do ano civil de 2016. Claro que há certas manobras que ainda têm que ser levadas a cabo, que é para ter esta garantia por inteiro, para conseguirmos dar uma garantia que seja totalmente fiável à comunidade escolar. E para tal, convidámos o Sr. Ministro da Educação, bem como a Sra. Secretária de Estado, para virem cá à escola, para poderem ser eles a dizer aos nossos alunos, aos pais, aos encarregados de educação, aos professores, que as obras começarão até ao final de 2016. Esse convite será enviado, em princípio, na próxima semana. Esse convite já foi enviado, aliás, peço-me essa desculpa, já foi enviado na última sexta-feira. Agora é esperar pela resposta e esperar que o Sr. Ministro da Educação cá venha e que se possa dirigir aos pais e aos alunos e aos professores e lhes possa dizer aquilo que nós ouvimos na reunião em Lisboa, no passado dia 1 de fevereiro. Muito bem. Isto já se fez história, porque é a primeira vez que eu saiba que uma associação de estudantes de uma escola da Oliveira do Hospital, agora agrupamento de escolas, é recebida no Ministério da Educação. Sim, não só da Oliveira do Hospital, mas se não foi a primeira a ser recebida a nível nacional no Ministério da Educação, terá sido uma das primeiras. E aí, acho que, se calhar, o entrevistado nem é a pessoa correta. Os entrevistados deveriam ser aqueles que não se importam pela situação do país, por aquilo que se passa de correto ou errado na situação política, na situação económica e financeira do país. Porque, em vez de cá estar talvez um jovem da Associação de Estudantes, de uma Associação de Estudantes que se tem demonstrado ativa, mas que, na minha opinião, talvez não tão ativa, porque só é considerada assim porque está inserida numa sociedade e numa geração de jovens que é muito, muito passiva, muito conformista. E se calhar, e aqui até lanço um repto à professora, ficaria bem convidar alguns jovens que não se interessam por essas mesmas situações para lhes perguntar o porquê de não se interessarem, porque isso é que seria de facto interessante. Aceito o desafio. Vou pensar em convidar aleatoriamente alguns estudantes da nossa escola sede, sobretudo que já são mais velhos, não é? Da escola secundária, porque também me preocupa muito essa situação que tu referiste de não é a sociedade portuguesa que no seu todo revela de muito conformismo, mas particularmente os jovens que não deviam ser nada conformistas e que estão, sim, a seguir esse modelo, com o qual eu também não concordo. Efetivamente, vocês também têm tido este protagonismo, porque a comunicação social também não tem deixado esquecer esta questão. Eu ainda na semana passada li uma notícia no Público a propósito da vossa ida ao Ministério da Educação. Tudo isto tem impacto, não é? Aliás, sim, se calhar não é por acaso que o Ministério da Educação acedeu a receber-vos, porque vocês não têm deixado calar nem esquecer a situação, não é? Isto tem reiteradamente, vocês foram recebidos por todos, sim, os grupos parlamentares, foram visitados por alguns deputados, foram à Assembleia da República já, não é? Estiveram lá com jovens deputados de um grupo parlamentar, e, portanto, têm aparecido na comunicação social, quer local, quer regional, quer nacional, e praticamente há um mês e tal que nós estamos a ver, de facto, estas diligências da Associação de Estudantes. Isso também tem sido importante, obviamente. Sim, sim. Aqui aproveito até para dar o mérito a alguns membros da Associação de Estudantes que têm trabalhado, com os quais tenho trabalhado em conjunto, o Hugo Silva, o secretário da Associação de Estudantes. Tenho que deixar aqui um agradecimento, porque também sem ele nada poderia ter sido feito, porque temos construído a partir do dia 4 de janeiro uma lista de contactos com a comunicação social que nos têm permitido, logo após uma reunião, logo após alguma diligência que levemos a cabo, dizer à comunicação social fizemos isto e aquilo e espalhar isso pelo, às vezes até pelo país, como aconteceu na última reunião, com uma notícia no Jornal Público, na manifestação com reportagens na televisão, em vários canais de televisão nacional, em vários jornais. E, como é óbvio, isto tem sido muito importante, porque assim o Ministério da Educação sabe que isto não é um simples grupo de jovens que foi ao Ministério da Educação e que achou piada. Não, de facto queremos qualquer coisa e estamos preparados para pedir essas coisas. Não vamos de mãos a abanar para uma reunião, vamos devidamente preparados, com todos os papéis necessários, toda a logística necessária. E depois tendo o apoio da comunicação social por trás para dar o devido, devido backup às nossas diligências, para que o Ministério da Educação e o Governo saiba que nós faremos tudo o que for necessário para manter o tópico em ordem do dia. Muito bem. Isso tem essa garantia, nós temos que acreditar que os nossos governantes são pessoas de bem e, portanto, se prometem, deve ser para cumprir, e esperemos que, talvez, nas férias do verão, tenhamos a remoção destas placas. Aproveitando que estás aqui, gostaria de te perguntar se nos podes adiantar algo mais ao que já foi dito na reunião que estive, na entrevista que fizeste há umas semanas atrás, sobre o plano de atividades da Associação de Estudantes. Sim, posso. Já vamos começar o Interturmas no próximo dia 15 de fevereiro, na próxima segunda-feira. Também já começámos a fase de confecção para a nossa Feira das Universidades, que teve a sua primeira edição no ano passado. E que vai ser quando? Em março? Vai ser nos finais de abril. A ideia, a data que apontámos para já será no final de abril. Queremos mudar um pouco também aquilo que foi a feira do ano passado. Foi uma feira muito um pouco fraca e nós queríamos várias instituições de ensino superior, fortalecer, né, a feira com instituições de ensino superior com alguma reputação que possam dar garantias de um futuro de qualidade dentro dos possíveis e dentro da situação política de Portugal. Queremos mostrar essas opções aos nossos alunos também. É certo que a primeira feira foi no ano passado, queremos continuar, mas queremos mudar o paradigma. Será uma feira nova. Muito bem. Não sei se nos queres acrescentar algo mais. Já está tudo dito já por esta vez. Brevemente voltarás cá, com certeza, porque eu acho que estas temáticas não se esgotam para já. Congratulamo-nos pela nossa parte, pelo dinamismo e pela determinação que esta Associação de Estudantes tem demonstrado, que tem sido uma novidade, infelizmente, para a retrospectiva que fazemos para trás, mas esperemos que vocês deixem uma boa semente. Este ano vocês estão a lutar por esta situação em prol da saúde pública e da saúde de todos nós, mas esperemos que deixem a semente para que aqueles que queiram ser Associação de Estudantes sejam, de facto, combativos e empenhados. Nós vamos ter sempre muito gosto em vos receber ao longo deste ano letivo, sempre para nos informarem acerca das vossas atividades e, sobretudo, aquilo que julguem que é importante divulgar à comunidade. Agradecemos mais uma vez a tua disponibilidade e a colaboração e até uma próxima. Muito obrigado. Vai. Boa Nova. Passemos agora à notícia de âmbito local, não é assim, Inês Garcia? Esta semana, nas notícias de âmbito local, destaca a nomeação do projeto Oliver do Hospital A Friendly Municipality para o Prémio de Boas Práticas de Participação. O projeto Oliver do Hospital A Friendly Municipality, dinamizado pelo município de Oliver do Hospital, é um dos 5 projetos nacionais que está nomeado para o Prémio de Boas Práticas de Participação. Este importante projeto, que reforça a proximidade com as comunidades estrangeiras residentes no Conselho de Oliver do Hospital, ficou em segundo lugar no grupo de 5 finalistas a nível nacional, concorrentes a este prémio, refere a autarquia em comunicado enviado à Rádio Boa Nova. As 5 práticas consideradas finalistas pelo júri e respectivas pontuações são: Orçamento Participativo Cascais, 8,64%, Oliver do Hospital, A Friendly Municipality, 7,57%, Orçamento Participativo Águeda, 7,09%, Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Escolar Braga, 6,98%, Semana de Prestação de Contas de Valongo, 6,98%. Os resultados finais serão divulgados durante a Conferência Internacional Portugal Participa, nos dias 12 e 13 de abril em Lisboa. O projeto Oliver do Hospital, A Friendly Municipality, através do qual dinamiza o Fórum Participativo que entrega às várias comunidades a residir no Conselho de Oliver do Hospital e do qual faz parte o Gabinete de Apoio Support Office, que dá apoio e acompanhamento a residentes, é uma plataforma de acolhimento e apoio aos novos residentes, estrangeiros e nacionais, que fomenta o diálogo e ações em vários domínios. Enquanto projeto de boas práticas no contexto de acolhimento a novos residentes, foi formalizada a adesão ao programa governamental Mentores para Migrantes no final de 2014. O projeto já foi distinguido no âmbito do galardão Município do Ano Portugal 2015, instituído pela Universidade do Minho. Para o vereador José Francisco Rolo, a dimensão crescente dos sucessivos reconhecimentos ao projeto transformaram-no num instrumento indispensável de participação de todos os cidadãos na democracia autárquica, como peça da estratégia de marketing territorial de Oliver do Hospital, como no município inclusivo e reconhecidamente como projeto demonstrativo de inovação social. Bem, este é um projeto que de facto visa a integração dos estrangeiros que vivem no nosso concelho e, como sabemos, são muitos. E, portanto, é por daí que tenha sido um projeto que se distingue, que se tenha sido distinguido a nível nacional, precisamente porque tem essa vertente da integração que nos parece muito meritório. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a Nós e os Animais com a nossa Inês Brás, que desta vez nos traz boas notícias. É verdade. Animais mais protegidos em Cascais. A Câmara Municipal de Cascais reforçou os mecanismos de proteção animal através da atribuição de leitores de chips de identificação a todas as forças de segurança e de uma parceria com clínicas privadas para o auxílio imediato a animais acidentados. Os animais estão agora mais protegidos em Cascais. A partir de 1 de março, é mais fácil resgatar animais perdidos no concelho. A autarquia entregou, no dia 5 de fevereiro, 16 leitores de chips às 5 esquadras da PSP no concelho, às 5 corporações de bombeiros, à GNR Lacabidez, Polícia Municipal, Polícia Marítima, Proteção Civil, à Cascais Ambiente e ao Serviço Municipal de Veterinária. Os animais merecem, de facto, a nossa atenção e esta nossa consideração, salienta Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, acrescentando que todo o dinheiro que a Câmara investe na saúde e proteção animal não sai da proteção que fazemos aos nossos cidadãos. Somos reconhecidos como um concelho que é mais ativo nesse apoio aos cidadãos. A parceria com as clínicas privadas irá permitir que animais encontrados feridos ou acidentados na via pública durante o período noturno e após recolha pela Associação São Francisco de Assis, ASFA, possam receber auxílio imediato nas clínicas a funcionar 24 horas por dia. Durante o dia, este auxílio é prestado, como habitualmente, pelo Serviço Municipal de Veterinária e pela ASFA. João Salgado, vice-presidente da ASFA, adianta que, infelizmente, as pessoas não estão 100% sensibilizadas para proceder ao registro do animal nas bases de dados nacionais. E quando o animal se perder, é um drama. Havendo esta identificação, é muito mais fácil chegar ao dono. Esse é também o nosso trabalho, sensibilizar as pessoas para fazerem essa identificação. A ASFA assegura a colocação do chip de identificação no animal recolhido, medida obrigatória desde julho de 2008. Paulo Santos, comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos da Rama, diz que muitas vezes éramos surpreendidos com animais na via pública e que, por estarem feridos ou até mortos, não conseguíamos chegar aos seus donos. E esta ferramenta vem, sem dúvida, facilitar-nos nesse aspecto. O intendente Norberto Gomes, comandante da divisão da PSP de Cascais, realça que, não tendo a polícia competências específicas nesta matéria, precisávamos que o município agilizasse os meios para este fim. Com o alargamento de período de assistência veterinária e com maior facilidade de identificação dos animais, o município reforça desta maneira a proteção animal em Cascais. A Câmara Municipal vai ainda realizar, a partir de junho próximo, uma campanha de vacinação gratuita em todas as freguesias do concelho. Serão os veterinários a deslocarem-se às juntas de freguesia, facilitando assim o acesso aos munícipes que não têm forma de transportar os seus animais. Salientando-se que Cascais não procede ao abate dos animais errantes recolhidos no concelho, sendo todos encaminhados para a adoção, recorrendo à parceria permanente que mantém com a EASFA, que funciona como complemento do Serviço Municipal de Veterinária. Associação que representa elevada taxa de adoção e que promove várias campanhas e atividades promotoras dos direitos e bem-estar animal. Não precisamos que estivesse na moda, na agenda política, mediática, para termos sido os primeiros a acabar com o abate. Nos canis municipais. Fomos os primeiros a acabar com os circos com animais. Não que tenhamos nada contra a atividade circense, concluiu Carlos Carreiras. Estas medidas visam a salvaguarda da saúde pública, da saúde animal e da defesa dos direitos dos animais, mas são também a resposta ao crescente número de solicitações que, pelas mais variadas razões, chegam ao município de Cascais. Muito bem, aqui está um conselho que deve ser exemplo para todos os outros do nosso país, incluindo para o nosso. Acabar com o abate nos canis municipais, encaminhar os animais para adoção, tratar os animais que estão na via pública e obrigar ou tender para que todos os animais tenham chip, para no caso de se perderem, facilmente se encontrarem os seus donos. Boas práticas por Cascais, muito bem. O nosso slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova. Passemos agora à rubrica de política nacional e europeia com o Francisco Carvalho, que desta vez nos traz a aprovação do nosso orçamento, finalmente, vamos ter orçamento, por Bruxelas. Não é assim, Francisco? É sim. A decisão de Bruxelas está tomada. O orçamento de Estado teve um sim europeu. O Orçamento de Estado tem estado no centro das atenções da Comissão Europeia, que decidiu, no âmbito da reunião extraordinária, dar o sim à proposta enviada pelo Governo português, ainda com algumas reservas. A Comissão Europeia considera que a aprovação do projeto orçamental de Portugal é positiva para todos, mas advertiu que os riscos de incumprimento das regras orçamentais europeias foram reduzidos, mas não eliminados, pelo que reavaliará a situação portuguesa em maio. Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião extraordinária do Colégio da Comissão Europeia para tomar uma decisão sobre o projeto de plano orçamental de Portugal para 2016, o vice-presidente responsável pelo euro, Vladis Dombrovskis, e o comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, sublinharam que as alterações introduzidas pelo governo ao seu esboço inicial permitiram afastar um cenário de incumprimento particularmente sério, que levariam a Bruxelas a solicitar um novo documento, que passou apenas a risco de incumprimento. Devido a este risco, a Comissão estará particularmente atenta à trajetória de execução orçamental e cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, até porque Portugal continua em situação de déficit excessivo e com uma dívida governamental ainda muito alta, assinalaram ambos os comissários. As novas medidas apresentadas pelo Governo reduzem os riscos de não conformidade com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas esses riscos não estão eliminados. Há riscos e estamos muito atentos a esses riscos. Devemos analisar de novo a situação portuguesa em maio, com base nos números para 2015, certificados pelo Eurostat em abril, e com base no programa de estabilidade português, a ser apresentado no mesmo mês, assim como nas previsões económicas da primavera. Nessas bases, a Comissão fará uma avaliação atualizada e proporá as necessárias medidas no quadro do procedimento por déficit excessivo que ainda se aplica a Portugal, indicou o comissário Moscovici. Os dois comissários indicaram que a discussão na reunião do Colégio foi viva, tendo a decisão de dar luz verde ao projeto do plano orçamental português sido tomada por unanimidade, no que Moscovici classificou como algo de positivo, tanto para a Comissão como para Portugal, e ainda para o conjunto da zona euro. Segundo o comissário, a Comissão foi capaz de convencer as autoridades portuguesas da necessidade de alterar o seu plano para cumprir as regras, e dessa forma reforçou a sua credibilidade. Portugal confirmou que mantém o seu compromisso pró-europeu e de uma política de finanças sãs. E, por fim, a zona euro afasta-se de uma situação que poderia causar um efeito negativo nos mercados. O executivo, liderado por António Costa, recorde-se, prevê uma redução do déficit estrutural de 0,2 pontos percentuais, o que fica longe da recomendação feita pelas instituições europeias, 0,6 pontos percentuais, no passado mês de julho. Apesar das hesitações iniciais, Pierre Moscovici, comissário dos Assuntos Económicos, diz que as negociações entre o Governo e a Europa estavam no bom sentido, dando indicações claras da luz verde agora confirmada. O Colégio da Comissão Europeia reuniu após a presença das instituições europeias em Portugal e depois de uma intensa semana de negociações com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre as propostas portuguesas e exigências europeias, algo que deverá figurar nas alterações feitas ao documento final. O projeto final do Orçamento de Estado foi entregue na sexta-feira da semana passada, no Parlamento e tem discussão marcada para os dias 22 e 23 de Fevereiro. Portanto, finalmente temos orçamento e tem o aval de Bruxelas. Acho interessante o Francisco trazer aqui esta temática, porque somos cidadãos que vamos ser tocados por este orçamento, obviamente ele interessa a todos nós, depois esta questão de ele ser ou não ser aprovado por Bruxelas, isto é para, de uma vez por todas, percebermos como Bruxelas comanda a nossa vida. Lembrem-se que quando temos falado aqui muito da abstenção nas eleições, e sabemos que quando há eleições para o Parlamento Europeu, provavelmente são as próximas eleições que teremos e que muitos dos alunos que aqui estão já votarão nas próximas eleições, são aquelas que têm abstenção maior, mais elevada, porque as pessoas acham que se é sobre Europa não lhes diz respeito, se é sobre a Europa não têm que votar, não sabem opinar, acham que não tem nada a ver com elas. Isto é uma prova de como Bruxelas manda efetivamente em nós. Nós somos uma comunidade de 28 membros da União Europeia e, portanto, muitas das regras são determinadas a partir de Bruxelas. Isto não é um Estado federado, mas é quase. E, portanto, esta ideia que as pessoas às vezes têm, que o nosso governo é que manda, é que põe e dispõe, e aqui se percebe que o Dr. António Costa teve que levar o orçamento até Bruxelas e teve que reunir consensos. E, ao que parece, Bruxelas obrigou a criar alguns pontos de austeridade neste orçamento que este governo, ao que parece, não queria ir tão longe e foi obrigado porque eles diziam que isto tinha riscos de incumprimento. Gostaria de saber a vossa opinião, vocês que são jovens cidadãos deste país, qual é a opinião que têm em relação às estruturas europeias, como é que elas têm lidado com os nossos problemas económicos, e aproveitamos que temos aqui ainda o Sebastião Barbosa, que agora já a título pessoal nos pode dar a sua opinião sobre estas questões e sobre este orçamento, se é que já tem opinião formada sobre ele. Acerca aqui do orçamento, a professora referiu que teve que ser aprovado pela União Europeia, por algumas comissões da União Europeia, uma União Europeia constituída por 28 membros. Eu aqui já não consigo falar a título pessoal de União Europeia, porque aquilo que cada vez mais conseguimos comprovar é que isso é uma utopia. A União Europeia não existe. Existe uma organização que reúne 28 membros, 28 países europeus. Todavia, há muitas discrepâncias entre aquilo que uns podem ter, entre aquilo que uns têm acesso e aquilo que outros têm acesso. E parece-me que Portugal está num grupo muito pouco bafejado por essas regalias das quais eu estou a falar. E a prova maior são os obstáculos criados por Bruxelas à aprovação deste orçamento de Estado. Mas, felizmente, tivemos um primeiro-ministro que não se vergou à primeira perante Bruxelas, como aconteceu nos últimos 4 anos, infelizmente. Não foi bom aluno. É, não foi um bom aluno. Não se vergou aquilo que Bruxelas queria somente sem dar uma luta. E parece que foi isso que causou um grande distúrbio por toda a comunicação social. Ninguém estava habituado a isto. A discussão, uma discussão do Orçamento de Estado não aconteceu nos últimos 4 anos. Por Bruxelas dizia e o anterior Primeiro-Ministro fazia. Pronto, quebrou-se esse paradigma. E aquilo que também se pôde comprovar é que o jornalismo também não está isento. Deixou de o ser. A direitalha está contaminada. A direitalha contaminou todo o jornalismo português. Todo. Há que matizar, mas muito do jornalismo português. E isso comprova-se porque se uma pessoa vai ver algum dos 4 canais e vai ver programas de política nesses 4 canais, vê que aquilo que se diz, aquilo que as opiniões de quem nesses programas fala, é tudo, são quase todas elas contra este tipo de política que o governo de António Costa trouxe. E se formos ver algumas notícias de alguns jornais também isso pode ser comprovado. E parece-me então... E deixa-me feliz, então, que este orçamento tenha sido aprovado, tenha sido levado avante, não obstante os constrangimentos impostos por Bruxelas, porque é sinal que a mudança de paradigma pode acontecer. E nos dá alguma esperança. E os impostos feitos às pessoas, aos campos mais corretos, claro que impostos são impostos, mas... se calhar deslocalizados das áreas mais fracas e que não merecem tanta atenção desses mesmos impostos e estou satisfeito, muito honestamente. Relativamente a esta questão dos impostos, nós temos ouvido muito, de facto, a direita ter reclamado em relação a este orçamento que ele traz uma enorme carga fiscal para os contribuintes portugueses. Gostaria de saber a vossa opinião. Efetivamente, este governo deslocou um bocadinho a questão da despesa, portanto, vai aumentar a despesa porque vai restituir aos funcionários públicos e aos aposentados os cortes ao longo deste ano de 2016 e, portanto, isso obviamente é um acréscimo na despesa e, portanto, e vai buscar mais à receita, obviamente, taxando aqui, como vamos perceber, nos combustíveis, no imposto automóvel, no imposto de selo, que obviamente temos alguns setores a reclamarem quanto a isso. Gostava de saber a vossa opinião, vocês que ainda não sofreram na pele muito diretamente esses cortes, mas agora, relativamente a esta posição deste orçamento, qual é a vossa opinião? Se acham que é mais justo assim, se este tipo de impostos toca toda a população ou praticamente toda a população, ou seria preferível reduzir do lado a despesa, como nos diz a direita, e manter os cortes, por exemplo, nas reformas e nos salários durante mais tempo? Eu acho que estes impostos são impostos estratégicos até, porque imposto de automóvel, imposto sobre combustíveis... Sobre o tabaco selo, também. São impostos estratégicos, porque são coisas que as pessoas não conseguem viver sem tabaco, sim, perfeitamente. Sem os combustíveis é mais difícil. Mas o vício às vezes é mais forte do que a pessoa e acabam por... Mas, por exemplo, relativamente ao acréscimo do imposto sobre o tabaco, não me parece mal, porque se isso significa um acréscimo no custo do tabaco, isso até pode ser um elemento dissuador das pessoas começarem a fumar ou até das pessoas continuarem a fumar. E nós sabemos que, por exemplo, fumar provoca uma série, está mais comprovado cientificamente, que contribui para contrair de uma série de doenças que ficam muito caras ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nesse lado até será bom, porque há um aumento da receita, se as pessoas teimarem em continuar a comprar tabaco, e por outro lado, se tiver o efeito dissuador, até vai acabar por diminuir o efeito da despesa pelo lado do Serviço Nacional de Saúde. Todos nós sabemos que há doenças do foro respiratório, que são muitas delas provocadas pelo tabaco e que ficam caríssimas ao erário público. Pois. Quer saber mais opiniões? Parece-vos mais justa esta repartição da fiscalidade ou partilham da opinião da direita que diz que isto é uma carga fiscal brutal? Aliás, ouvíamos ontem um responsável da direita dizer que isto é a maior carga fiscal alguma vez imposta aos portugueses nos últimos anos. Diz. A mim parece-me que esta mudança causa impressão porque mudámos de um regime de desenvolvimento antibiótico para um regime de desenvolvimento probiótico. Um regime de desenvolvimento que prima também não só por aquilo que é o agora, não só pelo presente, mas também pelo futuro. Tivemos, desde há muito tempo, um orçamento de Estado sem privatizações. E isso parece-me que é de louvar, porque pela primeira vez em muitos anos, um governo conseguiu fazer um orçamento de Estado sem vender o que é nosso. Algo que é do povo. E quanto àquilo que a direita tem dito, a direita consegue dizer muita coisa, mas parece-me que não consegue ser coesa. E nem coerente. Tem que trabalhar nesse aspecto, porque falam de políticas ideológicas, falam de um orçamento de Estado utópico, umas vezes utópico por dar demais, outras vezes demasiado austero. Falam de tudo isso por serem políticas ideológicas e apresentam argumentos que são contraproducentes. Um não pode existir se o outro existir. E depois também são incongruentes na sua forma de luta contra o orçamento de Estado, porque diz-se que o PS está a adoptar uma política ideológica que vai ferir o país em muito... Vai ferir o país em grande escala, mas depois põe as suas ideologias à frente daquilo que é o bem nacional de Portugal. Quando o Paulo Rangel, por exemplo, vai para Bruxelas dizer e apelar à não aprovação do orçamento português. Portanto, por um lado apela-se à calma e à não entrada em ideologias e idiosincrasias que sejam inflexíveis, mas por outro vai-se para Bruxelas pôr-se os interesses nacionais, os interesses políticos à frente dos interesses nacionais. Parece-me que a direita tem que reformular o seu discurso e as suas críticas urgentemente até para o bem de Portugal. Francisco? Um bocado de consequência também da predominância da direita na Europa é a adoção da austeridade como a única solução para resolver uma crise económica. Que nós já sabemos que não resolve, pois, porque nos afunda cada vez mais. Mas continuam a bater na mesma tecla. E esse argumento da única solução, ainda ontem eu li um artigo no Público acerca disso, esse argumento da única solução é totalmente antidemocrático. Nunca pode haver só uma única solução. Claro que não. É a solução que mais interessa a alguns. E que não, esses alguns não constituem, a meu ver, a maioria. Portanto, essa teoria, essa ideologia da única solução é completamente antidemocrática e tem que ser revista por aqueles... E até é uma forma de calar as pessoas. Exatamente. Não é? Aquilo que se passou também na Grécia também foi um pouco a intervenção desta ideologia política de direita da única solução, porque poderia-se ali criar um exemplo que não agradaria muito às Alemanhas, às Franças, etc. Claro. Há aqueles que de facto me têm mandado na Europa, como tu disseste, não é? Porque tu há pouco, quando estavas a dizer que isto afinal não é mesmo uma união de 28 países, é porque há um grupo de países que obviamente lidera este movimento à cabeça, a senhora Merkel, não é? Pois. No fundo isto tem sido o diretório da Alemanha. Nós sabemos que a União Europeia vai por muito maus caminhos e não sabemos até quando ela conseguirá aguentar-se e sobretudo levar para a frente aqueles que eram os objetivos que presidiram à sua formação. Ainda assim, gostaria de vos perguntar, vocês têm esta ideia que eu lancei no início, de que as pessoas em Portugal ainda não perceberam o quanto as instituições de Bruxelas mandam em nós? Isto, por exemplo, é uma chamada de atenção para as pessoas perceberem que, de facto, nós, o governo, não é autónomo o suficiente. Já não é há muito tempo, nós estamos há 30 anos, primeiro na CEE, agora na UE, há 30 anos que nós temos estas diretivas europeias a que não podemos fugir. Portanto, e é bom que os cidadãos portugueses tenham consciência que são cidadãos portugueses, mas nós já perdemos muito da nossa soberania. Portanto, quando formos chamados às urnas para votar para o Parlamento Europeu, as pessoas devem votar e devem votar em consciência nos diferentes partidos políticos que têm à sua escolha, obviamente, porque só assim é que teremos, com certeza, um grupo coeso, sabendo nós que a extrema-direita está a fazer uma escalada em termos de Parlamento Europeu, como já trouxe aqui o Francisco, que é assustadora. E agora, com a questão dos refugiados, sabemos, viram este fim de semana os protestos da extrema-direita nas várias capitais da Europa, numa atitude completamente xenófoba e racista, que até deu alguns tumultos. Portanto, a Europa está a ir por caminhos muito, muito complicados. Terminamos por hoje esta temática muito interessante. Voltaremos a ela com certeza. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Agora passemos para Jovens Atentos com a nossa Bárbara Coquim. Hoje, na rubrica Jovens Atentos, vamos falar sobre a importância da escola na formação do indivíduo. Atualmente, uma grande percentagem dos jovens não encara a escola como um meio de transmissão de valores e conhecimentos básicos que posteriormente servirão de base para o futuro. Jovens desinteressados frequentam as aulas por obrigação, sem, contudo, participar nas atividades básicas. Ficam apáticos diante de qualquer iniciativa dos professores que se confessam frustrados por não atingirem totalmente os seus objetivos de instruírem os jovens. Nos dias de hoje, com a escolaridade obrigatória, é extremamente preocupante o desinteresse por parte dos jovens pelo conhecimento e pelos benefícios que as escolas lhes oferecem. Para minimizar este desinteresse dos jovens, é necessário preservar e investir na nossa maior riqueza, as escolas. A escola é uma das mais importantes instituições da sociedade, visto que os alunos passam grande parte da sua vida inseridos nesse contexto. É uma das principais bases para a formação social do indivíduo, além da lecionação das disciplinas, é através dela que também são repassados os valores sociais, morais e éticos. É na escola que se criam os alicerces fundamentais para um bom futuro, não só a nível intelectual como a nível social. É de vez importante estar presente na cabeça de qualquer indivíduo o conceito de cidadão e de agir como tal. Conclui-se que é necessária uma sensibilização dos jovens para a importância da escola no seu futuro. O futuro de qualquer indivíduo depende das suas ambições que se criam desde cedo. Por isso, a escola tem um papel fundamental para um futuro próspero e que terá influência na criação de uma família e até alargar a riqueza a nível material e cultural. Muito bem, Bárbara. Eu não podia estar mais de acordo com o teu texto, porque me parece que no mundo que nós temos hoje, que é um mundo completamente diferente das gerações dos vossos pais e dos vossos avós, a escola continua a ter um papel muito importante e, sobretudo, muito importante ao passar a informação e o conhecimento para os jovens e ao fazer-lhes perceber como esse conhecimento é importante. Os meninos que estão todos os dias na escola têm essa percepção, que a escola tem um papel importante na vossa vida ou não? Ou acham que, de facto, a maior parte dos jovens vê a escola como tem de ser? Temos de ir para a escola porque é obrigatório, temos de ir à escola porque temos de estar lá sentados a ouvir os professores, ouvir os programas das várias disciplinas, é uma obrigação. Não passa além disso. Diz, Bárbara. Eu noto que há bastante desinteresse por parte dos jovens, mesmo na minha turma, noto que muitos deles só vão porque a escolaridade é obrigatória e porque têm mesmo que ir, porque não há ambições para um futuro e não percebem que o que eles aprenderem na escola irá refletir para o que eles serão futuramente. É na escola que se cria a personalidade de cada um, que se assimilam os conhecimentos necessários para ter um futuro próspero. E acho que muitos alunos hoje em dia não têm essa percepção, o que é de veras preocupante. Inês, qual é a tua opinião? Eu concordo em tudo com o que está escrito naquele texto, porque eu acho que os alunos estão cada vez mais, os jovens estão cada vez mais desinteressados com tudo o que envolve o meio escolar, menos ativos, menos participativos, menos ávidos de ação, e claro que isto deve nos preocupar, porque nós somos o futuro do nosso país, e acho que ninguém quer que nós tenhamos futuramente um país em que sejamos adultos incultos, sem ter consciência do que se passa no país e no mundo, isso é muito mau. Portanto, hoje em dia nós temos as ferramentas suficientes para investir na nossa educação, na nossa formação, e devemos aproveitá-las. Francisco? Eu acho que sempre existiu e sempre existirá aquele grupo de pessoas que vê a escola mesmo como uma obrigação e algo entediante, chato, somos obrigados, não gosto disto... esse grupo vai sempre existir, mas a maioria das pessoas desse grupo acabam por se arrepender mais tarde, só no futuro, só passado uns anos, e começam a olhar para o passado, é que percebem que realmente não tiveram a atitude certa naquele momento. Eu nesse aspecto concordo com o Francisco, eu também acho que as pessoas que neste momento, algumas... que ainda não têm a escolaridade obrigatória até o 12º ano, eu acho que elas desistem. Quando chega ao seu fim, eu penso que... É obrigatório até aos 18 anos ou até... Sim, mas há pouco tempo é. Ainda há muito pouco tempo. E houve pessoas que desistiram porque... Simplesmente porque a escola não dizia nada. Exatamente. E eu acho que, tal e qual, daqui a muitos anos, quando, por exemplo, estiverem desempregados e pensarem, eu se tivesse andado na escola mais tempo, até o 12º ano, teria neste momento emprego. Ou se tivesse continuado para o ensino superior... Teria mais oportunidades. Exatamente. Aliás, isso está aprovado. Isso que tu acabas de dizer está aprovado. Porque as pessoas às vezes têm uma ideia que às vezes convém a alguns setores passar, que não vale a pena estudar, porque hoje os jovens licenciam-se e tornam-se mestres e doutores e não há emprego e têm que ir para o estrangeiro. Se isso é verdade, é só verdade uma parte, porque a verdade é que os jovens que se preparam para o futuro, como vocês dizem, na escola e que depois do secundário tiram o ensino superior, têm sempre mais possibilidades. O seu leque de oportunidades, quer em Portugal, quer no estrangeiro, é muito maior, mas muito maior, em termos de empregabilidade, do que aos jovens que não o fazem. Para além de que estudar não é só importante do ponto de vista da empregabilidade, creio eu. Eu acho que ainda o mais importante que se tira do estudo é o nós tornarmos pessoas diferentes e melhores, com mais capacidade de compreensão do mundo, como diz Inês, compreendermos o mundo que nos rodeia, sermos ativos, termos opinião própria, não nos deixarmos manipular com frequência. Isso só nos é dado se nós formos instruídos, e quanto mais instruídos formos, mais capacidades a esse nível temos. Portanto, se calhar para mim essa é a mais-valia da educação e da instrução, é nós tornarmos pessoas autónomas, pensantes, e não deixar aos outros que pensem por nós, que isso será dramático. Exatamente, é a cultura que neste, digamos que, ano, já eu acho que está a diminuir a incultabilidade das pessoas. O que é que tu queres dizer com isso? Eu quero dizer que... Notas os jovens, como dizem os teus colegas, muitos deles pouco interessados pelo conhecimento que a escola lhe dá. Queres dizer, Inês? É assim, cada pessoa sabe da sua vida, por isso nós temos de aceitar, ou não, que existam jovens que se interessem e outros que não. Mas acho que há uma coisa que é incorreta, é que depois o comportamento que eles têm vai se refletir no modo como eles tratam, por exemplo, professores, funcionários, são mal educados porque não estão, portanto, de boa vontade na escola. E depois a personalidade deles, a atitude deles perante os outros também não é a melhor. Acabam por prejudicar quem quer aprender. E eu acho que isso... Isso acontece muito nas turmas com problemas disciplinares. Sim. Quando há alunos que, de facto, como tu dizes, não têm atitudes, que aí já se passa a outra barreira, que é a da boa educação, não é? Pode não ser bom aluno, mas pode ser bom educado, e isso é básico. Diz Francisco. A escola, como nós temos, é... a educação ajuda a sermos mais resistentes à manipulação e mais concretamente àquela manipulação do género de é a única solução e assim com que fomos muito bombardeados. Não é por acaso que um Salazar gostava que quanto menos claridade melhor. Todos os ditadores entenderam perfeitamente que quanto menos claridade se tiver, mais fácil é de manipular as pessoas, obviamente. E vocês sabem que é assim. Quando as pessoas não têm grande escolaridade, vocês veem isso pelas gerações mais velhas, que têm, por exemplo, dificuldade em discernir em quem vão votar, por exemplo, porque não conseguem compreender as diferenças ideológicas entre os partidos. Têm dificuldade, por exemplo, questões que agora estão na ordem do dia, desde seja a legalização de casamentos de homossexuais, desde que seja, por exemplo, a questão da eutanásia, que nós provavelmente brevemente teremos aqui. Muitas destas pessoas que têm algumas falhas na instrução ou que não levaram a sua instrução muito longe, é óbvio que depois têm dificuldades em discutir estas temáticas. O nosso Pedro tem a opinião de? Eu acho que a escola... tem um papel fundamental na tua vida e na de todos os jovens. Sim, porque é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, enquanto antes de termos 18 anos, para quem não vai para o mercado de trabalho. E é aí que formamos as nossas ideias, a nossa maneira de ser, como comunicamos com os outros. Como socializam. Sim, e tem um papel importante na sociedade. Muito bem, muito bem. Ficamos com este papel importante da escola. Bárbara Coquim, muito obrigada por trazer este tema tão interessante. FM Boa Nova. Passemos agora à consciência ecológica, preservação do ambiente, não com a Francisca Rodrigues, mas com a Inês Garcia, e traz-nos desta vez uma situação que nos deve preocupar a todos nós, que somos portugueses e estamos aqui paredes meias com a Espanha. Ora, reparem as notícias que têm vindo a público acerca de uma central nuclear. O Ministro do Ambiente disse recentemente que a central nuclear de Almaraz será um dos primeiros assuntos a abordar com o futuro governo de Espanha, mas assegurou que o equipamento está em absolutas condições de segurança. O Ministro reagia assim às recentes notícias de que inspectores do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol têm alertado para falhas no sistema de arrefecimento de serviços essenciais da central nuclear, tendo relatado que 5 inspectores consideravam que não há garantias suficientes de que as bombas de água do sistema de serviços essenciais operem com normalidade. O ministro assegurou que o governo português tem acompanhado regularmente, mas sem nenhuma preocupação, a atividade da central nuclear de Almaraz, que fica a cerca de 100 km de Portugal. O governante disse ter conhecimento dos problemas que ocorreram na central e garantias das autoridades espanholas. A central tem 2 unidades, uma delas está parada em manutenção e a outra está a funcionar regularmente. Os pequenos problemas que possam ter acontecido foram internos e não provocarão nenhum acidente, nem há nenhum risco de acidente, insistiu o ministro, mostrando total confiança nas informações transmitidas do outro lado da fronteira. A Associação Ambientalista Quercus já veio exigir o encerramento da central nuclear de Almaraz, alertando que Portugal não está preparado para lidar com um acidente grave. Questionado sobre um eventual encerramento da central, o ministro recusou fazer comentários e reiterou não haver riscos. Pois esperemos que o Sr. Ministro não nos esteja apenas a sossegar, tenha de facto dados de que isto não oferece perigo para nós, porque reparem, nós não temos centrais nucleares, mas a nossa vizinha Espanha tem, e tem uma a 100 km do território português, e a preocupação que a Quercus tem é de que se um dia houver lá um desastre do tipo que houve no Japão recentemente, nós não teremos condições, nem está previsto que tenhamos planos de contingência para essa situação que seria catastrófica para Portugal, que está tão perto, porque isto é uma outra velha discussão que nós podemos trazer aqui. Em Portugal há um setor da sociedade que acha que nós não devemos ter centrais nucleares, pelos perigos, porque nós somos muito deficitários em energia, como sabem, e importamos imensa energia do estrangeiro, e portanto isso pesa imenso na nossa dívida pública e na nossa balança comercial. A verdade é que nós não temos centrais nucleares para fabrico de energia, mas temos a nossa vizinha Espanha, com elas próximo da fronteira. Portanto, não temos os benefícios, mas um dia podemos vir a ter os riscos. Não queremos alarmar ninguém, mas a verdade é que se um dia um desastre acontecer, ele obviamente contaminará solo português e, portanto, nós sabemos que a energia nuclear é altamente nociva para o ser humano. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a uma sugestão de cinema. Não será com o nosso Daniel Pereira, que não pôde vir, mas será com o Pedro Andrade. Hoje surgiu um filme de ação, Horas Decisivas. A 18 de fevereiro de 1952, uma tempestade massiva atinge New England, destruindo várias cidades ao longo da costa leste e causando muito estrago, incluindo o SS Pendleton, um petroleiro T2 com destino a Boston, que ficou partido a meio com 30 marinheiros presos no interior enquanto se afundava rapidamente. Como oficial superior a bordo e primeiro engenheiro assistente, Ray Seibert rapidamente se apercebe que lhe compete assumir o comando da tripulação, assustada, e incentivá-los a porem as suas diferenças de lado e a trabalharem juntos para superarem uma das piores tempestades que já atingiu a costa leste. Enquanto isso, a notícia chega ao posto da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, em Chatham, e a subintendente Daniel Clough ordena uma ousada operação para resgatar os homens presos. Pode ver este filme nos cinemas do Fórum Coimbra. Muito bem, um filme de ação para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Vamos agora a uma visita, desta vez até ao Distrito de Coimbra, com a Patrícia Correia. Vamos visitar a nossa capital distrito. Hoje sugiro ao senhor ouvinte visitar ou revisitar a nossa capital distrito. Envolve em história e desde há muito considero o centro cultural e intelectual de Portugal. Coimbra é um destino intemporal que inspirou a obra de poetas e escritores. No ponto mais alto da cidade encontrará a prestigiada Universidade de Coimbra e a sua majestosa biblioteca joanina do século XVIII, bem como o Jardim Botânico. Nesta localização privilegiada situa-se ainda a Sé Nova do século XVI e o Museu Nacional de Machado Castro. Desce até à baixa pelo quebra-costas, uma longa escadaria que conduz desde a alta de Coimbra ao centro histórico na baixa. Tornou-se por si só uma atração turística. Aí encontrará ruas animadas, repletas de restaurantes típicos e bares, lojas de todo o género e muitos cafés. A Sé Velha, a Câmara Municipal e a Igreja Santa Cruz são algumas das principais atrações da zona e merecem uma visita. Um espaço de visita obrigatório à Igreja de Santa Cruz. Outrora, um importante local onde se reunia a elite intelectual do país, este antigo mosteiro obteve o Estatuto de Panteão Nacional em 2003 e abriga os túmulos dos principais reis de Portugal, Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, embora fundado durante o século XII, a arquitetura original do mosteiro para o estilo manuelino. Visite também o mosteiro de Santa Clara Velha. As fascinantes ruínas deste mosteiro são um dos primeiros exemplares da arquitetura gótica do país. Após a morte do rei Dom Dinis do século XIV, a rainha Santa Isabel, conhecida também como Rainha Santa, fundou o mosteiro e dedicou o resto da sua vida à religião. Graças à sua profunda devoção e generosidade, a rainha foi canonizada após a sua morte e tornou-se uma das santas mais veneradas de Portugal. Outro local digno de uma visita é o famoso Portugal dos Pequenitos, situado na margem sul do rio. Trata-se de um espaço onde visitantes de todas as idades podem explorar as réplicas de aldeias tipicamente portuguesas, monumentos nacionais e edifícios em miniatura. Se o dia estiver solarengo, não deixe de ir à Mata Nacional do Choupal. Esta floresta, cujo nome se deve aos enormes choupos que aí se encontram, foi plantada durante o século XVIII para deter o rio Mondego. Hoje os visitantes podem desfrutar da sua tranquila localização à beira-rio, admirar as belas árvores, praticar esporte e passear a cavalo. Boas visitas! Muito bem, boas visitas pela nossa capital distrito e pela nossa eterna Coimbra, que será sempre. Para quem por lá passou, nunca mais esquece, como diz o poeta no Fado Coimbra. Rádio Boa Nova. E agora passemos a uma sugestão de leitura feita pela Inês Pereira, mas que vai ser lida pela sua vizinha, Bárbara Coquim. Manuscrito encontrado em Agra, de Paulo Coelho. 14 de julho de 1099. Enquanto Jerusalém se prepara para uma invasão dos cruzados, um grego conhecido como o Copta convoca uma reunião com os jovens e velhos, homens e mulheres da cidade. A multidão, formada por cristãos, judeus e muçulmanos, chega à praça do Palácio de Herodes, pronta para ouvir um discurso inflamado sobre como se prepara para o combate. Mas não é isso que o Copta tem a dizer. Tudo indica que a derrota é iminente e que o mundo, tal como o conhecem, está prestes a chegar a um fim. Mas o grego apenas quer instigar as pessoas a buscarem a sabedoria existente na sua vida quotidiana, forjada a partir dos desafios e dificuldades que têm de enfrentar. Os verdadeiros conhecimentos, acredita, está nos amores vividos, nas perdas sofridas, nos momentos de crise e de glória e na convivência diária com a inevitabilidade da morte. Na tradição de clássicos intemporais, como O Profeta, de Khalil Gibran, manuscrito encontrado em Agra, de Paulo Coelho, é um convite à reflexão sobre os nossos princípios e a nossa humanidade. Muito bem, esta é uma boa sugestão para algum tempo livre de ócio, que será sempre bom ser passado a ler. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos agora ao desporto motorizado, Pedro Andrade. Depois de algumas dúvidas quanto à realização do Rally da Suécia, devido às alterações climatéricas, estas foram desmentidas e o evento vai mesmo realizar-se, porém terá o seu percurso alterado. A prova irá realizar-se entre os dias 11 e 14 do corrente mês. Destaque ainda para Álvaro Parente, que em conjunto com Sean Van Gisenberg e Jonathan Webb levou o McLaren 650S à vitória da lendária corrida das 12 horas de Bathurst. 100.2 Oliveira do Hospital. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, hoje com o magnífico desfile de carnaval do nosso agrupamento. No dia 5 de fevereiro, o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital realizou o desfile de carnaval 2016, que este ano se desenrolou sob o tema de Os Heróis, e envolveu escolas todo o território do agrupamento da Cordinha ao Val do Alva. Pelo segundo ano consecutivo, o cortejo foi aberto à participação de todas as escolas do concelho. Da parte do agrupamento de escolas, participaram 57 turmas da educação pré-escolar e primeiro ciclo e alunos de 12 turmas do segundo ciclo. Em relação às IPSS, os alunos do Centro Social e Paroquial do Seixo da Beira participaram pela primeira vez, fazendo companhia às crianças e jovens da Arcial, da Fundação Aurélio Amaro Diniz e da obra Dona Josefina da Fonseca. Ao todo, foram 1.500 os alunos, professores e auxiliares que participaram no desfile, o que fez deste o maior cortejo de carnaval já realizado no concelho. Também o número de carros alegóricos superou as expectativas, tendo participado no corso 7 viaturas ricamente decoradas, que muito contribuíram para levar a boa disposição à enorme assistência que se posicionou ao longo do percurso. A forma como cada turma abordou a temática proposta foi muito diversificada. Houve heróis da história de Portugal, Luís Vaz de Camões, o Infante Dom Henrique, o Gago Coutinho e Sacadura Cabral, entre outros. E de história local, o Cavaleiro de Oliveira. Heróis do presente, polícias e bombeiros, desportistas e atores. E do passado, damas e cavaleiros. E muitos heróis do imaginário infantil retirados do cinema, da banda desenhada, dos jogos, da televisão e da literatura. O Popeye e Olivia Palitos, o Sininho e o Peter Pan, o Batman ou Super-Homem, os Incríveis, etc. Desta forma, a cor e a animação encheu as ruas de Oliveira do Hospital e o público não quis perder a criatividade e a boa disposição trazidas pelas crianças. A organização da responsabilidade do agrupamento de escolas contou com a colaboração da Câmara Municipal, da GNR, das Associações de Bombeiros de Lagares da Beira de Oliveira do Hospital, do Centro de Recreio e Convívio de Alvoque das Várzeas e do Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva. O cortejo teve o seu início na sede do agrupamento e terminou na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, percorrendo os seguintes arruamentos: Rua Comendador Manuel Rodrigues Lagos, Rua do Amial até à Rotunda do Cavaleiro, Rua Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Largo Major Fernando Lobo da Costa, Rua do Colégio, Rua Professor Dr. António Varela e Rua Engenheiro Adelino Amares da Costa. Foi, de facto, um magnífico cortejo este. Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Rise up, bring back colds and dark memories.